E começa o novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu não sou o Kojima dos board games. Agora eu vou ter que concordar contigo que você realmente não é, cara. Fazer uma parada que não dá pra entender, né, cara? Que board game é esse? Descubra. É um abstrato, certeza. Quem é esse board game? Aqui é o cabeça e eu quero board game multiplayer, 60 jogadores, tipo aquele jogo Mag, que era uma bosta. Mag? Vocês lembram? PlayStation 3. Não. Pra só o setup ser 6 horas. Exatamente. Um dia o jogo é o setup. Eu acho que a gente deve investir nisso. Caraca, é verdade, vamos cara. Vamos investir nessa ideia. É tipo brincar de Lego, o jogo é o setup. Depois que você termina de montar, você guarda tudo e vai embora. É tipo ficha de D&D. Qual é o jogo? Montar. Eu conheço muita gente assim, hein? É The Sims. O divertido é montar a casa. Pode-se viver. E aí, galera, aqui é o Excel e não vai rolar Civ. Não vai rolar festa, vai não rolar. Vai rolar Civ, vez... não vai rolar Civ. Cada vez que ele fala isso, o coração do Zabuzeta tem uma perda. Tem, tá foda. Cada vez que eu falo isso, um Zabuzeta no mundo morre. Morre. É tipo, eu não acredito em fadas. Bom, então é isso, galera. Vamos hoje aqui fazer um episódio um pouco diferente, um laboratório de ideias que a gente trouxe lá do New Game, que era um ex-podcast do Leva Mais, que também é um ex-blog que a gente participava. E a ideia é montar jogos de tabuleiro em 30 minutos. A gente vai explicar um pouquinho da ideia, depois do tie de comentários, a gente volta na sequência. Tadadá. Sejam bem-vindos a mais um Taio de Comentários, Zabuzeta em versão solo. Versão solo é boa, hein? Bom, eu estou aqui para ler os comentários a respeito do último programa, o programa de número 11, o turno 11, que falamos de Jogatina, parte 2. Eu, Excel e Cabeça, falamos sobre Eldritch Horror, Zombicide, Black Plague, XCOM, Arcadia Quest, Betrayal at the House on the Hill e também do Lobisomem por uma Noite. Foi um excelente programa, muita gente gosta desse formato, comentaram aqui, por exemplo, o Rodrigo Deus falou que eu acho muito legal esse formato de jogatinas, que a gente faz um bate-papo bem informal, descontraído entre amigos. O Desculpanda também deixou seu parecer lá, dizendo que acha muito legal a descontração que a gente deixa. Então, até porque regras, explicar regras e fazer análise fica muito mais para alguns canais, né, de YouTube, assim. Bom, mas tivemos também dois comentários aqui, na verdade, três comentários aqui que eu quero passar para vocês. Mas antes, recadinhos muito importantes. Primeiro, nosso canal do YouTube tá recheado de novidades, então confiram lá os vídeos que saíram essa semana. Vai estar no post do Ludopedia, onde a gente publica esse podcast. Também tem nossas redes sociais, Twitter, @jogatinabg. Também tem nosso Facebook, .com/jogatinabg. E também nosso grupo lá no Telegram, que a gente discute entre nós e os ouvintes as jogatinas, compartilha algumas ideias. Então a gente faz uma coisa bem interessante, certo? Sem delongas, vamos pros comentários que eu separei pra gente ler aqui, certo? Bom, o primeiro aqui é do Marcos VSS. Ele faz um comentário bem interessante, porque a gente, durante o episódio, a gente falou sobre algumas situações que a gente considera divertida no Zombicide, né? Por exemplo, o fato da gente usar a porta giratória lá no Season 2, né? Que você vai trancando, vai quebrando o jogo, né? E ele resume, ele diz assim, os comentários de vocês sobre as situações que acham divertidas no Zombicide resumem o porquê de eu não gostar do jogo. Eu acredito que deve ser pela situação quebrada, assim. Eu também concordo, porque teve uma época que eu tava nessa mentalidade. Mas depois que eu encarei que Zombicide, ele é uma brincadeira com filmes B, filmes idiotas, assim, de... Não idiotas, mas assim, filmes B de terror, de coisa assim, de zumbis, né? Eu comecei a gostar mais. Mas, olha só, talvez essa situação de... Talvez Zombicide antigos, ok, mas o Zombicide novo, ele talvez ele perde um pouco essa pegada que a gente falou no episódio, de ser um pouco mais quebrado. Até porque a gente utiliza muito mais habilidades, é um pouco mais agressivo por ter armadura e tal, então eu acredito que talvez você venha a gostar dele. Eu tava assim, eu falei até no segundo episódio lá, que a gente falou sobre Zombicide em geral, todos eles, eu tava assim, que eu tava meio assim, de não querer mais jogar Zombicide, até porque, por situação quebrada, de você sempre se ferrar, por ser muito defensivo e só fugir, né? E o Black Plague dá uma quebrada, dá uma renovada na série, até porque você fica um pouco mais matar e pilhar, né? Então, acho que talvez seja interessante, talvez você pegar, mas se você não gosta, gosto, cara. Gosto é gosto, né? A gente tem que se divertir, é isso aí. Próximo comentário aqui é do Noobslack, um dos ouvintes mais assíduos aqui nos comentários. Então vamos lá. Como os meus colegas acima já falaram, muito bom o formato de jogatinas. O interessante desse formato é saber como o jogo funcionou com o grupo de vocês. Assim podemos ter uma ideia se o jogo irá funcionar com um determinado grupo de amigos nossos. E também é muito divertido compartilhar histórias de situações inusitadas que acontecem. Dá pra ter uma noção da diversão que o jogo pode proporcionar. No mais, muito obrigado por nos agraciar com mais um excelente podcast. Cara, muito obrigado por agraciar a gente também com um excelente comentário. Muito obrigado mesmo. Então a gente fica muito feliz que o pessoal gosta desse formato de jogatina. Também tivemos um comentário aqui do Carlos Codo, e ele deixa um seguinte gigantesco comentário aqui. Até travei pra falar. Muito bom ter uma boa jogatina. Eu vivo sozinho, porém, quando meu sobrinho, que mora uns 200 km daqui, vem pra cá, sempre jogo. Sei o quão é divertido uma jogatina, pois apesar de apenas ter a noite de sábado e amanhã de domingo, nós jogamos Seven Wonders. Aí ele adiciona aqui entre parênteses: também chamei minha sobrinha, mas ela não tava muito afim de jogar, não. Outro, Domínio, que até hoje não sei como tem pessoas que têm coragem de dizer que aquele jogo dura apenas 30 minutos, pois pra mim dura entre 1 e 2 horas, dependendo da velocidade e da aleatoriedade. Pandemia, também um antigo, né? Não tenho coragem de comprar esse novo, o Legacy, pois quando eu compro um jogo, quero jogar pelo menos algumas vezes. E com Legacy, não é possível, devido a alterar drasticamente o tabuleiro. Realmente concordo, cara. Mas eu acho que ele é uma experiência. Eu ainda tô em vontade de jogar o Legacy, até porque eu acho que a experiência dele deve ser uma coisa muito louca. Bom, vamos lá pro próximo jogo que ele citou aqui. Splendor, jogo lindaço que sempre é sucesso lá em casa. E Zombicide, pra finalizar aqui, que ele diz que infelizmente só tem a primeira edição, mas joga razoavelmente. E ele completa aqui, e lógico, não poderia deixar de falar do meu amado Yu-Gi-Oh! Joguei muito um final de semana. Foi super bacana. Aí ele coloca algumas coisas pra acrescentar aqui. PS1, sinto que alguns jogos que eu queria muito jogar ficam um pouquinho prejudicados e gostaria de jogar tais como Midgard, Cyclades, né, Cyclades, e Eldritch Horror. Mas Eldritch Horror dá pra jogar sozinho, mas é claro, eu entendo que porque a graça dele é mais a questão de você jogar com amigos ali, aquela diversão narrativa. Mas o Cyclades, talvez, acho que são 3 pessoas, mais ou menos. Mas, Carlos, talvez você, verificando aqui no Ludopedia ou no grupo do Facebook, veja se tem grupos de jogatina onde você mora. Talvez você pode encontrar, uma galera que joga aí e você nem sabe, né? Às vezes tem esse grupo aí. Até porque você tem jogos, dá pra levar lá, a galera vai curtir bastante. E o último PS que ele deixa aqui: muito ansioso pra receber meus jogos Civi, Yomi e principalmente Terra Mística. É verdade, Terra Mística agora já chegou pro Brasil finalmente. Bom, então é isso, gente. Eu fico por aqui em mais uma edição dos Tiles de Comentários. E hoje vocês vão escutar um podcast muito legal. Uma ideia que a gente tava planejando faz tempo. O Snake veio pra acrescentar aqui. E cara, ficou muito divertido. A gente quer que vocês deixem nos comentários. A gente vai repetir lá no final desse episódio. Deixa nos comentários próximas ideias e mecânicas para futuras edições do Board Lab. Mas é isso. Eu vou ficar por aqui. Então continue com o episódio. Falou, gente. Até mais. Então, galera, voltando do Tiles de Comentários, aqui estamos nós para começar essa nossa nova empreitada. Vai ser louco, cara, porque assim, essa ideia, na verdade, veio do Snake, né, que participou há 2 episódios atrás. Ele não teve como gravar porque o computador dele fundiu. Essa é a desculpa oficial, a verdadeira é que a gente não gosta dele. Exatamente, então, desculpa, Snake, é verdade. Bom, mas a ideia, assim, é que a gente dividiu 3 pontos. O primeiro é o nome do jogo, que vai ficar responsável pelo Excel. Tcharam. O tema do jogo, que vai ficar pelo cabeça, e as mecânicas com auxílio meu e também da galera aqui. Vamos falar sobre mecânicas comigo. Exato, e assim, é cada episódio a gente vai trocar quem vai ficar responsável pelo quê e vamos tentar trazer alguma coisa diferente. Se vocês gostarem, comentem, a gente vai trazer de volta, obviamente. Da mesma forma que se disserem que não gostaram, a gente também vai levar isso em consideração. Mas, pessoal, esse primeiro a gente tá fazendo por conta, mas a nossa ideia é que vocês nos digam que temas vocês gostariam de ver e nos darem os novos temas para que a gente possa montar os próximos podcasts, não é verdade? Os próximos podcasts não, os próximos episódios dessa mesma versão. Pois é, esse laboratório de ideias é uma coisa mais pra ver que maluquice sai da nossa cabeça em 30 minutos, cronometrados, que a gente vai gravar a partir de agora! E a verba é infinita, potencial infinito. Aqui a verba não tem, pode ser estátua de bronze, sei lá. Caraca, sonoplastia, bota a comemoração dos cavaleiros da Távola Redonda do Monty Python. Isso aí, vamos embora aí. We're knights of the round table, we dance when we're able. We do routines, we call the scenes, we footwork impeccable. We dine well here in Camelot, we eat ham and jam and spam a lot. Bom, então, cabeça, eu quero que você traga um tema. Qual, o jogo vai ser baseado em qual tema, em quê? Cara, deixa eu não sei. Eu não consegui pensar, não tô preparado. É assim. Ah, mas é assim, não tem que pensar, não. É a primeira coisa que vem na cabeça, manda lá. Eu não estou preparado. A primeira coisa que vem... Não, cuidado. Na minha cabeça... Perigo. Já sei. Olha só. Ele vai ser um board game que ele vai... A temática dele vai ser tipo... como que chama? Tipo um tycoon. Como que seria isso? Trazer isso pra... Um gerenciador. Seria um gerenciador aonde o seu... Toma! Seria um gerenciador... Não, pera aí. Aí você já tá pulando demais, porque você tem que escolher uma temática... Ok, e usar tá okay. Que vai botar beleza. A mecânica. Ah, entendi. Mas eu posso falar o gerenciador do que eu quero, não? Pode. A temáticazinha da parada. Isso, a temática pode. Vai ser um gerenciador de indústria de eletrônicos. Indústria de eletrônicos. Tipo... Por exemplo, eu vou focar num ramo de celular, o outro vai focar em televisões, ramo de... Exatamente. Entendi. Exatamente. Entendi, é uma boa, cara. Tá, porque... Você tá querendo fazer, então, um business. Exatamente. É. Cada um vai ser business. Vai ser um mercado de competição de business. Exatamente. E aí você teria possibilidades diferentes de business. Agora, Zabuzeta, diga pra nós, qual será a mecânica do jogo? Vai ser miniatura, vai ser card game, o que vai ser? Eu quero bronze. Agora, em tamanho real. Bom, eu acho assim, primeiro, né, vamos definir se é um jogo cooperativo, um jogo semi-cooperativo. Não. Competitivo. X1. Sim, X1. Não, free for all. Free for all, entendi. Porque eu tava pensando assim... 38 jogadores, mas eu tava pensando o seguinte... Mas 38 só na expansão. O jogo base é só pra 12. Ah, sim, exatamente. Eu tava pensando assim de... olha só, veja mais ou menos a ideia. É um jogo que cada um vai gerenciar uma das empresas, né? Vai ter a Shone. Exatamente, tem que ter essas paradas. É os nomes zoados, sabe? Que nome de zoado de board game? Tipo, FG, que seria LG. FG... Sanasonic. A Shone. Sanasonic, excelente. Ah, deixa eu pensar qual outra indústria de eletrônicos. Vai ter o DDB. Não, como que é? É o CCE. Agora deixa não. Esse não dá certo. CCE não dá. Samsung, dá pra fazer alguma coisa com a Samsung? Com o Samsung, sei lá, como assim. Enfim, vamos. Bom, assim, a ideia... Eu já sei o nome. Qual? Pimp My Bite. Nossa. Boa. Caraca, já... Eu vou comprar bom. Agora. Ó, estamos em 3 minutos. Insta-buy. Catarse agora. Exatamente. Vamos no quicante aqui. O Catarse já vai estar no ar. Mas olha só, eu tava pensando na ideia assim. Normalmente, cada jogador vai seguir inicialmente com um ramo dos eletrônicos. Daí, certo. Eles optam por melhorar aquele ramo ou por colocar mais divergência, sabe? De ser mais... Ou por diversificar e entrar no ramo do concorrente. Sim. Ou de ter vários, entendeu? Meio que explorar o mercado de uma forma. Ó, porque daí... vamos fazer assim, então. Vamos estabelecer o número de players, que daí a gente bota... Eu acho que os 5 seria uma boa. O número de ramos que vão ser possíveis. Aham. Cada um começando com... Não, dá pra fazer diferente, ó. Independente do número de players, a gente bota 5 ramos ou 4 ramos. Sim. O jogador, ele vai comprar um não número... Não coloca o Tony Ramos, tá? Nossa. Não, o Tony Ramos. Nossa. Não. Essa caraca, foi ridícula, ele, meu tipo, Deus. Ele, tipo, parou a parada pra mandar essa. Pra falar okay. Isso. É. Ok. Bom. Então, o jogador ele compra X cartas no início do jogo, que é o número de ramos que vai estar disponível pra ele. Ele vai escolher uma delas e ele já começa com ela no início do jogo. Ok. Uhum. E outra delas ele vai deixar escondida e quando ele atingir determinado checkpoint, ele pode ativar a outra e diversificar. Eu acho uma boa. Poderia fazer assim, o jogo ele é dividido em... o que seriam os turnos ou as fases seriam tipo anos que essa empresa tá no mercado, entendeu? Tipo, sim. E aí talvez no número X de anos você consegue... Isso, tipo, são dois estágios de jogo. O primeiro é a ascensão da empresa e o segundo é a manutenção da empresa. O primeiro você tá construindo a empresa, uh-huh. Quando você chega em X anos, que é o suficiente pra você estabelecer no mercado, você pode diversificar e abrir esse novo ramo. Só que olha só, ó que bacana. Você não sabe quem tá naquela empresa de início início você não sabe quem vai ficar com o outro ramo. E nem como que vai estar o outro ramo. Na hora que você revela ele, você vai ter que entrar do zero pra competir com as outras empresas que já cresceram naquele ramo. Uhum. É, não do zero, né? Porque daí tem uma forma de... Não do zero, mas você vai ter que entrar com empresa que já tá estabelecida no ramo. Sim, mas sabe uma ideia que eu... Sei, assim, todo mundo tem lá os 5 ramos, as cartinhas. Daí antes de começar o jogo, seleciona uma delas e daí vira um ao mesmo tempo, porque daí já entra na concorrência. Opa, você também tá nesse ramo aqui de celulares, entendeu? Pode ser. Seria uma boa? Você seleciona duas, na contagem de 3 você vira uma e revela a sua de início. Sim. E a outra fica escondida. Entendi. Ah, uma boa, eu gostei. Todo mundo seleciona assim, as duas junto, aí conta até 3, você revela qual que vai ser ativa e a outra vai ficar impassiva. Mas eu tava pensando numa forma de crescimento da empresa, né? Tá, peraí. Vai ser baseado em carta, miniatura, vai ser o quê? Eu acho que vai ser alocação de tile, sabe? Tile placement. Alocação de tile, beleza. Okay. Sim, porque daí você pode colocar um mais focado no marketing da sua empresa. O produto sabe pode que, ser bom. Sabe o que daria pra colocar também? Não sei se seria muito, mas poderia no começo do jogo, todo jogador escolhe um tipo que seria o CEO. E aí ele te dá algumas habilidades diferentes pra aumentar a rejogabilidade. Isso, excelente. Boa. Isso aí, gostei. Que daí... Aí bota, tipo, X cartas lá de presidentes, você embaralha e vai distribuir pros players uma quantidade pra ele escolher uma. Exatamente. Eu tava pensando, talvez, de como as empresas... A gente pode fazer, tipo, um draft de CEO. Cada um tem uns 3 CEOs, escolhe um e passa pra outro. Porque ao longo do jogo, ele vai passar por longo de 3 CEOs. Então, você passa melhor. A gente faz por leilão. Também. Como que isso funcionaria, essa mecânica do leilão? Assim, ó. Você bota as cartas de CEO na mesa. Tipo você contratar um funcionário, sabe? Não. Igual faz no... Small World? Isso. Também. Igual faz no Small World. Você primeiro, revela... O primeiro seria, tipo, gratuito, mas se você quiser o do fim, você tem que ir pagando pra pegar isso. Ele. Isso. Excelente. Gostei. Isso. E aí você vai colocando o CEO que ele é muito bom com publicidade. O CEO que é muito bom com tecnologia. Isso, o CEO... exatamente. Exatamente. Sim, gostei. Porque daí... A gente faz, então, alocação de tile. Uhum. No começo do jogo, você vai escolher como se fosse o objetivo, que é o tipo de empresa que você vai abrir. Uhum. Aí você vai escolher a carta do CEO por alocação ali. Certo. Você tem X moedinhas lá, dinheiros, e esse dinheiro você vai ter que usar ele entre o CEO e aos poucos ir comprando cartas de melhoria para sua empresa, ou tiles de melhoria. Sim, e fazer, eu acho uma coisa interessante, porque... Tipo Alhambra, que você vai pegando o tile para montar a sua Alhambra. Sim, sim. Tipo, você vai pegar o tile de publicidade, ou o tile de departamento criativo, e vai melhorando a empresa. Eu também acho legal, porque então vamos pensar nesses ramos, né? Tá. Vai ter o ramo de publicidade, né? Vai ter o ramo de desenvolvimento e hardware. A gente coloca dois subconjuntos, né? Hardware e criatividade. Tá. A pessoa pode ter uma ideia. Eu quero um produto bom, mas não quer dizer que o hardware dele vai atingir aquilo. Isso, Tá pensando também... agora não sei. Podia ter, tipo, preço. Isso, tipo... preço é muito bom. O ramo de matéria-prima. Tipo, a facilidade que ele tem de conseguir a matéria-prima pra fazer. É que tem um... Os eletrônicos. Sim, daí teria também um ramo pós-venda, sabe? Tipo, você dá um suporte muito bom pros consumidores. Tá, vai lá. Tem... Ó, pós-venda, marketing, a equipe que é ativa e... Preço. Oi? Preço. Pós-venda, preço, marketing... Desenvolvimento. Desenvolvimento. Tecnologia? Sim, tecnologia. Aham. Uhum. Eu acho que nesse ramos a gente vai colocando carta de evento. Eu tava pensando assim, de... Por que que em vez de tecnologia a gente não coloca gerenciamento? Pra você saber... Porque daí você pode ir virando cartas de evento e dentro dessas cartas ter crise dentro da empresa. E quanto mais você tem a gerência da empresa ou a administração da empresa bem estruturada, você consegue mais facilidade pra resolver as crises. É, mas eu tava pensando, sabe o quê? Você falou carta de evento, né? Existe, por exemplo, a CES, né? Que é aquele evento que ocorre de tecnologia todo ano. Eu, em vez de fazer todo ano, fazia um intervalo a cada 5 anos, que daí é um X turnos, assim, ou 2 turnos, a cada 2 turnos. 3 turnos. Daí você vai meio que elaborando um produto pra você apresentar lá. Aí seu produto tem que ter tais bônus. Uma vez que seu produto é tão revolucionário, que daí tem, por exemplo, seu produto é um revolucionário, ele tem que ter uma coisa em comum com os outros, porque se ele for totalmente fora da casinha, ninguém vai pegar, entendeu? Você tem que pensar em colocar um produto que tenha uma coisa que o outro vai colocar, mas não pode ter tudo igual, porque os dois iguais vai ter o fator de mercado. Entendeu? Thank you. Tá, e como é que a gente vai montar esses produtos? Eu acho que assim, ao longo desses 3 anos até chegar o turno... Ó, esses tiles que a gente vai montar, a gente pode fazer eles no esquema que faz o Keme, do Keme pra comprar os tiles. Eu acho uma boa também. Você tem o tile de... O tile que vai te dar bônus de marketing de tanto. É, porque daí você tem, tipo, um X tanto de dinheiro, né, de orçamento. E daí você vai alocando a galera e tal. E aí talvez o que a gente pudesse fazer também pra combinar é que assim, cada negócio, né, cada vertente desses negócios, ela se beneficiaria de acordo com o tipo de coisa que você faria. Então, tipo, um ramo é mais importante você ter, sei lá, mais preço, no outro mais hardware, por exemplo. Sim. E aí, à medida que você vai fazendo as combinações de tile que você consegue baixar, você ganha mais ou menos pontos de acordo com a necessidade do seu negócio. Tipo, mais ou menos como se fosse aquela questão da diferença das maravilhas do Seven Wonders. Tipo, tem maravilha. Sim. Que ela vai se beneficiar mais se você fizer tal coisa. A gente pode usar esse sistema das maravilhas pra fazer a empresa. Uhum. Não, eu acho que... Não pra fazer a empresa, mas pra funcionar os objetivos. Ah, talvez sim. Talvez sim, porque daí você vai montando, é verdade. É, daí porque daí, olha só, você tem o sistema ali, você tem a carta ali que é o ramo que você abriu. Que ele vai ser, ela vai ser não uma carta de objetivo pequena, como a gente vai ficar com duas cada um, ela vai ser um pouco maior, como se fosse uma planilhinha. Nela vai ter o local pro CEO que você vai contratar, e quando você abrir a diversificação, você vai ter que contratar outro CEO pra aquele ramo. Uhum. E aí, você tem os bônus que você vai poder comprar com dinheiro que você vai acumular. Esses bônus vão ficar abertos no estilo QME e você vai comprar o tilezinho pra acrescentar na sua empresa aquela diversificação. Sim. Aí cada ramo pode ter uma limitação de quantos tiles de bônus você pode botar em volta dele. Tá uma boa. Porque assim, eu posso comprar um mais baratinho que dá um bônus mais rápido, mas eu vou ocupar um espaço que eu não vou poder mais botar nada ali. Eu vou ter que pegar os outros e ocupar os outros espaços e eu não vou poder substituir depois. Aham, uhum. Nisso eu concordo sim. Então assim, em vez daquela carta inicial, faz umas cartinhas menorzinhas, igual aquela mini euros, faz uma cartelinha maior, tipo uma carta grande de Seven Wonders, sei lá. Isso. Uma carta grande assim, que daí você vira ela e ela vai ter 3 ou 4 slots laterais ou pra botar as melhorias. As melhorias pra você encontrar o produto bom. As melhorias não tem que ser necessariamente iguais. Por exemplo, todas do mesmo tipo. Você vai seguindo umas e uma. Não, elas vão trazer benefícios diferentes e você que vai montar na hora. Ah, sim. Porque daí, por exemplo, se duas pessoas, vamos supor, duas pessoas focaram no mercado de consoles, videogame. Isso. Daí ele vai falar, não, o meu vai ser mais voltado pra hardware, ele vai ser muito forte, mas ele, por ter hardware muito forte, automaticamente o preço dele vai aumentar. E o outro não, vai ser bem acessível, com mais coisas. É, tipo, sabe o que daria pra fazer nesse ponto pra, tipo, equilibrar isso? As cartas, elas têm pontos positivos e negativos. Isso, exatamente. Tipo, como se fossem deméritos da batalha do Seven Wonders. Então, isso, assim, cada um aí do... eu botei a carta com tecnologia 3, mas ela tem um demérito em valor de preço de -1. Quer dizer, o seu produto vai ela ser mais come, caro. Ela come X de dinheiro. Não, é isso, os produtos vão ser mais caros. Vão ser mais caros porque ela tem essa tecnologia de 3, por exemplo. Seria um tipo, ela teria vantagens e desvantagens de acordo com quão alto fosse alguns requisitos. Aí a gente pode definir assim, ó. No início de cada turno, cada jogador recebe X fixo de dinheiro. Isso. Só que esse dinheiro, ele vai ser influenciado pelos bônus que você tem ali. Podendo aumentar ou diminuir. É, pode ser que o seu CEO, você tem um departamento, por exemplo, de criação. O seu CEO te dê... Você começa, ele começa com um bônus de dinheiro. Por exemplo, o cara que já era multimilionário. Sim, ou o cara, ele fala assim, ele vai te dar um bônus em propaganda naquele produto, sabe? É, ou então um tile que você botou de bônus ali. Ah, é um bônus de desenvolvimento. É muito bom, a minha equipe é muito boa, só que ela consome mais dinheiro porque ela é boa. Então eu começo com menos dinheiro. Uhum. É, sim. Mas também outra situação. Por exemplo, você falou de ter um produto que o hardware é pesado, mas você pega um dos tiles lá, que parece com o Kemet, né, no caso. É, que daí você coloca uma ação de você pegar um tile que fala assim, ele pegou um hardware, que é muito, que tem um hardware muito bom, daí ele fez um investimento muito bom em propaganda, pra poder vender aquilo, entendeu? Pra você gerar aquele interesse pelo público. Então é legal fazer isso também. Então você tem que pensar tanto em preço, qualidade do produto e propaganda. Seria talvez as 3 vertentes. Ok. Aí eu acho que faltam, tipo, duas coisas principais, que seria o equivalente a pontos de vitória e como que funcionaria a concorrência. Aonde que entraria o ponto, tipo, por que que eu ter o mesmo negócio que o outro cara pode me prejudicar ou não? Veja só, olha essa ideia pra questão do ponto de vitória. É, o Zapos deu a ideia dos mini-eventos, né? Uhum, sim. A gente pode encaminhar, assim, tipo, vários mini-eventos. A gente pode botar, tipo, 3 ou 4 mini-eventos que eles vão acontecer a cada X turnos. Sim. Ou pode ser menos até. A gente bota a cada 3 turnos um mini-evento. Aí no final de 10 turnos... no final de 10 turnos, a gente faz o último mini-evento, mais um turno, e aí a gente faz o grande evento, que é tipo a E3 dos games. Não, mas é E3 dos games. Não, mas entendeu que, tipo, tem várias conferências pequenas durante o ano. Ah, entendi. E a E3, não, mas que é a conferência máxima. Eu acho que talvez ao longo do ano não, sabe? Talvez. Não, mas é assim que tá, Zabuzeta. Assim, ó, a cada tantos turnos, a gente bota como se fosse uma convenção que a gente vai lá expor a empresa. Não, mas essa ideia. Aí no final de X rodadas, a gente faz a grande exposição, que é que você vai apresentar o produto e mostrar se vai dar sucesso ou não. Não, nisso eu entendi. Só que talvez assim, vamos supor, uma vez que você. Talvez seja uma coisa bem interessante. Olha, veja o que vocês acham da ideia. É, você escolher o seu ramo, talvez interessante. Porque se você é sozinho aquilo, é legal porque daí você não tem concorrência, só que a galera não vai pesquisar tanto. Talvez ter concorrência é bom, porque daí se você quebrar, você zoar o concorrente, você vai ter muito bom. Você vai ter pode um ser assim, muito bom. Pode ser que se você tem a concorrência e se pelos pontos de vitória no final de, pode ser no final do ano ou no final de uma fase específica, se você tiver concorrência, você pontua mais do que o cara que tá sozinho. Sim. Isso. A fase de venda que eu pensei, imaginei assim, seria uma fase tipo Natal final, sabe? Natal, pra galera comprar coisas. Pode ser. O Natal, assim, a cada 3 Natal, tipo, tem o evento lá da CES, que daí a gente expõe os produtos, daí a gente vai ganhando novos benefícios, conforme a nossa pontuação. Ó, então fica assim, tipo, exposições a cada X turnos, e no final, na última rodada, o Natal. Não, é muita exposição ao longo do ano. A exposição tem que ser uma vez por ano, entendeu? E o Natal uma vez por ano também, só que eu pensei assim, ao invés de você fazer várias exposições ao longo do ano... Não, pensa em ano, pensa em turnos. Sim, mas cada ano é um turno. Que daí tem várias fases dentro do ano. Tem a fase de desenvolvimento, então, tem a fase... Então, mas foi o que eu tava falando. Ah, não, mas aí aí quebra a ideia do Natal, cara. É. É porque às vezes você pode falar assim, meu hardware vai ficar durante 2 anos, em desenvolvimento, mas ele vai entregar uma qualidade boa, porque daí você pode fazer um hardware barato, daí você vai ter que fazer vários hardwares. Então, mas você sabe que você acabou de quebrar a minha ideia pra expor outra ideia, e agora você tá puxando de volta a minha ideia. Isso. Vamos revisar o que a gente fez até agora, daí a gente ajuda. Tá, vai lá. O cara, no início do jogo, ele vai receber 2 tiles grandes, que é o ramo que ele vai atuar. Sim. É, quantas rodadas pra ele atuar com uma empresa e depois poder abrir a segunda? 5 pra 5, que daí não fica tantos turnos, porque daí cada turno vai ser marcado. 5 fecha 10. Sim. 10 turnos fechou o jogo. Então, sim. Beleza. 5 turnos, a empresa 1, empresa 2. Ele vai receber, só que ele não pode receber 5. Ele não pode receber todos os ramos. Eu acho que talvez eu tenha uma espécie de solução para os turnos serem anos e a gente não perder a questão do Natal. A gente pode fazer o esquema mais ou menos do Race for the Galaxy. Você escolhe uma etapa, igual no Race for the Galaxy, você pode escolher, eu quero construir, eu quero colonizar, eu quero alguma coisa. Você pode escolher, por exemplo, comprar um tile a mais ou fazer uma etapa de venda, por exemplo. Entendeu? Sim, mas é o que a ideia de fazer isso é com o Kemet lá, que você tem a tabelinha das ações. Só que tem ação que você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tem ações que são mais valiosas e outras ações mais comuns, entendeu? Como se fosse uma pirâmide mesmo. Entendi. Isso, a gente limita o número de ações. Entendi. Volta lá, volta lá. É que eu não joguei o Kemet, pode ser que tenha sido. Sim. Então vai lá, volta lá do início. Você vai receber 2 tiles que vão ser as... Você vai receber 2 tiles, não. Você vai receber quantos tilezinhos na mão pra escolher qual empresa que você vai? Sim, falta 9 minutos. Ai, meu Deus. Bom, eu acho que talvez detalhes de números seria pra uma parte mais técnica. Eu acho que tá, a gente... Então vai lá. Você vai receber X cartões lá que vão ser as empresas. Você vai botar o cartão... Você vai escolher 2 cartões. Todo mundo conta até 3. Revela o primeiro que vai ser o... Que você vai ativar durante os cinco primeiros turnos. Sim. O outro fica guardado e só vai poder ser ativado e revelado depois do quinto turno. Beleza? Beleza. Beleza. Durante cada turno, você vai poder fazer um número limitado de ações. Esse número vai envolver, tipo, arrecadar recursos, dinheiro, ou comprar um tilezinho de modificação pra empresa pra ela gerar um bônus, ou botar um produto no mercado. Uma coisa? Oi? Uma coisa do Kemet lá, do que a gente pode usar bastante, se inspirar nele, né? Sabe aquela tabela de ação? Pegar uma ação, assim, de ação de CEO, que é obrigatório você usar naquela linha, você tem que fazer umas três linhas. Só que aquela lá é uma única ação que você pode fazer CEO, que daí ele pode ser o cara que atrai novos... Usar a habilidade do CEO? Isso! E daí outras ações de comércio, de desenvolvimento e a última linha de publicidade mais, entendeu? Que daí você pode usar mais... Tá, então, o publicidade seria pra tentar arrecadar recursos. Sim, que é o dinheiro pra você vender os produtos, sabe? Tá, então você tem a publicidade de arrecadar recursos, ou comprar um tile de bonificação... Que é o desenvolvimento utilizar... e tal... É, ou utilizar a habilidade do CEO, ou... Que daí ele tem alguma coisa. Isso, ó, só isso, porque daí são três linhas. Botar o produto no mercado? É, mas a última linha tá envolvendo nisso, é publicidade que botar. Ah, então linha, tá, então tá, entendeu? Beleza. Então beleza. Essa parte dá pra gente pular já. Então, tranquilo. Como que seria o turno, cada turno? Seria um Natal por turno? Porque daí a gente pode usar... Assim, a gente vai vender automaticamente, só que daí... Você usa uma das fases pra você vender mais, sabe? Sim, entendeu? Tipo o Race for the Galaxy, que você faz um bônus. Você faz a ação mais mais alguma coisa. Eu acho válido, e aí tem que ter tipo um Natal por ano, eu acho. Porque isso, um Natal por turno, né? Que seria o equivalente ao ano, por exemplo. As vendas. É. Seria o equivalente à segunda fase do turno. A primeira fase você faz as suas ações. Isso. A segunda fase é o Natal e você vai acontecer alguma coisa. Exatamente. E aí você pode ter, entre as fases, a gente pode ter talvez cartas de evento que alterem o Natal, por exemplo. Ou sim, eu taquei uma carta de propaganda forte, entendeu? Ou então, esse ano, de ação. Sei lá, saiu realidade virtual, então os videogames estão em alta. Ah, saiu isso. Tecnologia nova pra celular, ou pra saiu televisão 4K, e aí dependendo do seu ramo, você tem bônus ou prejuízos, ou por exemplo, tem uma carta de crise financeira, todo mundo vai vender isso. Menos. Entendeu? Isso, uma parada boa, assim. Boa. Sim, no sim, início, é muito boa. Terminou a fase das ações, vira a carta de evento, e daí resolve a fase do Natal, que é a segunda fase. Aí muda de turno. E no quinto ano, quando você vai mudar de ramo, é onde você vai expor seu produto. Você não atual. Muda de ramo, você vai abrir um novo ramo pra tentar conseguir mais pontos. Sim, então eu pensei, nessa exposição é você expor seu produto atual e mostrar como que ele desenvolveu ao longo desse ano, você foi melhorando e tal, né? Porque é o ramo, não o produto em isso. Si. Daí você vai melhorando, você pode substituir os tiles lá de processador pra uma coisa melhor, pra aumentar o número da tela, e daí por aí vai, entendeu? Então quando você chega no quinto ano, fala assim, ó, eu sou do ramo de celular, agora eu vou entrar no ramo de realidade virtual. Então você vai colocando várias coisas. E aí... Isso. Então, final, essa parte repete de novo, entendeu? E aí a gente pode fazer assim, no final desse... Nessa troca, depois do quinto ano... Não é troca, é só uma adição. É, eu digo assim, nessa troca de jogabilidade, né? Nesse segundo momento de jogo, a gente pode fazer esse esquema da pontuação pra quem tem concorrência. Então, no final dessa... Aqueles que têm concorrência, o melhor... O que se saiu melhor de acordo com talvez ponto, número de venda de produto, ganha pontos extras, ou bônus extras. E aí a gente faz isso... Não, até mesmo quem vendeu o produto, o ponto de vitória vai ser assim, você vendeu X produtos com concorrência, então você ganha dobrado. Isso. Quem vendeu sozinho, sem, ele ganha sem normal. Mercado nenhum de concorrente, ganha normal. Então você é excelente normal. Essa ideia. Boa. Sim, que daí já pula certinho a ideia. Boa. Oh, tá ficando legal. Tá ficando legal, cara. A gente tem 4 minutos e meio. Ai, meu Deus. Tá, e aí a gente precisa definir o último grande evento. Sim, o último grande evento... A gente só faz somatória de pontos? Somatória de pontos mesmo, porque o evento em si, o principal evento é o evento quando você vai abrir sua empresa, sua empresa vai ser revelada ali o ramo, o primeiro ramo, depois o segundo ramo, entendeu? Uhum. É porque os eventos principais mesmo, assim, é o Natal, entendeu? Porque daí é a segunda fase lá do Sim, seu turno. Sim, é verdade. Daí é a questão de pontuação, entendeu? Aí você pode usar cartas de por exemplo, a gente pode até colocar umas coisas de cartas de ação para outro jogador pra você trocar, falar assim, eu dou uma proposta pra você, você não tem como recusar porque eu tô contratando seu CEO pra minha empresa. A gente faz carta de ação pra distribuir pros jogadores ao final do ano. Também. Ou pode ser no assim. No início do ano ele compra algumas cartas, no final do ano... A gente pode fazer um esquema assim, no final de cada ano, pra tentar talvez equilibrar, a gente faz uma distribuição dessas cartas inversamente proporcional aos pontos. Então quem tem menos menos ponto, recebe mais carta. Então tem mais possibilidade de virar o jogo no próximo ano, entendeu? Boa. Sim. Boa. Tipo, boa. Tipo um draft, e daí depois, né? Como embaralha um draft tudo. De campeonato, por exemplo. O time, a empresa que tá pior no ano, ela recebe, sei lá, uma carta a mais, ou a última, tantas cartas. Ou talvez mais. Ele seja o primeiro a escolher, entendeu? Pode ser também, ele escolhe a melhor, né? E porque talvez mais cartas, talvez desbalance um pouco. É, daí mas cara pode ser que ele escolha primeiro, então, né? Ao menos, e ele pode se adequar melhor. A gente faz assim, revela X cartas, de acordo com o número de players, e quem ficou por último escolhe primeiro qual carta de ação ele vai querer. Isso, muito bom também, muito bom. Porque daí a gente vai deixar o equilíbrio ali. Isso. Pra não desbalancear, porque uma vez que o cara dispara um ponto, se não tiver como segurar, fodeu. É, e a gente tenta e fazer aí a gente pode fazer o seguinte, ó. É, a gente vai ter as cartas de evento. A gente pode dividir as cartas de evento pra... em dois bolinhos. O primeiro pros 5 primeiros turnos e o segundo pros 5 depois com coisas mais difíceis, já que o cara vai estar com duas empresas. Sim, isso, sim. Fase 1, fase 2. É. Então dá pra fazer tipo, isso. Tipo, contra o Seven Wonders, né? Que tem as diferenças entre fase 1 e fase 2. Isso. Temos 2 minutos, então a gente trabalhou com folga hoje. Então chegamos aqui ao Pimp My Bite, né? Pimp My Bite, cara, esse jogo vai pegar. Vai pegar. Eu acho que a gente deve, antes de lançar esse podcast, registrar a patente, registrar a marca. Eu acho no mínimo justo, porque foi um trabalho bom. Comprar o domínio do site e começar a conversar com as empresas que estão lançando board game no Brasil. Olha, você que está lançando board game e gostou de nossa ideia, a gente não liga que você faça o jogo, mas mande um exemplar pra gente. É exatamente. Um pra cada, por favor. Um pra cada, porque, por favor. Veja só, segundo a lei de direitos autorais, uma vez que a gente já está com uma... anunciando um produto, uma ideia, que ele possui originalidade e está sendo devidamente exposto, ele já está protegido por direito autoral, cara. Opa, toma. Eu acho válido. Eu concordo. A gente não quer nada, a gente só quer que você mande uma cópia do jogo pra gente. Sim. Exatamente. Ou que não ofereça empregos. Sem um minuto. Então, vamos definir o número de jogador inicial só pra gente... 20. Não. 100 milhões! Mas eu acho que... Eu tava pensando, tipo, de um jogo de 3 a 6 jogadores, seria uma boa, né? 3 a 6 jogadores são um bom número. Eu acho que 3 a 6 é um número bom. E aí a gente vai mudando algumas coisas pra, tipo, menos e mais. Talvez até dá pra ter... Isso. Dá pra até pensar no 7. Se o Seven Wonders funciona, talvez o 7 funcione. 3 a 7 jogadores, então. É. E aí a gente tenta fazer de alguma forma, não sei se dá pra... Se a gente tem que mudar, mas, tipo, pra não ter downtime. Todo mundo meio que jogar mais ou menos ao mesmo tempo, entendeu? Pra não ter uma coisa muito do tipo, eu jogo agora. Tirando a carta de ação, talvez, mas assim, pelo menos na hora de construção, todo mundo faz tipo no esquema do Seven Wonders. O tile escondido, todo mundo abre o tile ao mesmo tempo e aí vai, né, resolve o que tiver que resolver. Sim. Bom. Então é isso, gente. Gostou da ideia do nosso board game que a gente inventou em 30 minutos? Deixa nos comentários suas sugestões de melhorias, né? Okay. A gente tá aqui aberto a discussões. Como o Excel e o Cabeça disseram, façam os jogos baseados nessa ideia, mas mande exemplar para nós. Mande duas cópias e estamos todos felizes. Exato, né, cara? Então a gente tem várias opções aí. E assim, essa ideia, ela não vai ser frequente um episódio atrás do outro aqui no podcast, mas ela vai voltar, sei lá, a cada 10 episódios, a gente vai voltar. Vão ser episódios sazonais, a gente não definiu a periodicidade ainda. Mas se você gostou, cara, manda pra gente a sua ideia e, tipo, eu acho que tal ideia seria um bom board game. Manda aí que a gente vai tentar fazer o nosso comentários. Melhor. A gente vai usar. Sabe o que, ia ser legal? Ia ser legal se a gente conseguisse... Se a gente tivesse um número bem grande dessas solicitações, a gente podia fazer um sorteio e tentava encaixar as paradas, entendeu? Tipo, a gente faz um pool, sorteia, tipo, temática, mecânica e nome, ou 2 de 3, e tentávamos juntar isso e criar um jogo. Tem que colocar a mecânica principal, né? Que a gente vai colocar aí as mecânicas auxiliares. Vai ser um card draft sobre lenhadores. Aí, sei lá, isso. A gente tem que dar um jeito de fazer um card draft com lenhadores. O card draft com corrida do queijo, sabe? Por exemplo, porra. Ô, bicho. Você escolhe o tipo de queijo, você escolhe, sei lá, nossa, o tipo de ladeira, né, e vai baixando. Ia ser muito louco. Fica aí, fazer então. Estilo Carcassonne, né, a corrida do queijo. Sim, muito bom também. Bom, gente, então é isso. Então a gente deixa vocês abertos aí pra discutir com a gente essa ideia maluca do Pimp My Bite. Esse é o Lab... Como a gente pode fazer o Lab o quê? Lab Board, sei lá. Lab Board é bom? Board Lab. Board Lab. Board Lab. É. Board Lab. Eu acho board que lab. É. Eu acho que ele fica mais sonoro. Board Lab. É porque você não fica dois meses seguidos, né? É. Do Lab Board. Então, Board Lab aqui é a primeira edição. Se vocês gostaram, deixem nos comentários. Também tem nosso e-mail, jogatinabg@gmail.com. A gente fica por aqui. Nos vemos no próximo turno. E aí, falou, gente. Beijo.